Ginho Pressão. DJ Ginho Pressão e Gordo. Vamos estremecer. Agora. Bora, Dini Gordo, é hora do show. Bora, é hora do show, Boninho. Bora, Dini Gordo, é hora do show. É a galera que invade o Caribe, assim. É hora do show. Bora, Dini Gordo, é hora do show. É hora do show. É a hora do show que a galera tava esperando. É hora, é hora, é hora. Japa Gravações. DJ Índio é o brabo, pô. Joga tudo pra cima. Bora, bora. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Oh! Oh! A referência tá na área. Oh! Hey! E aí, Caribe Show? Oh! Oh! Oh! Segura, segura, segura. Oh! Oh! Boninho. Bora, Boninho. Bota no batidão. Bota no batidão assim, ó. Bota no batidão assim, ó. Bora, bora. 3, 2, 1, já. Se prepara que hoje à noite eu vou poder, vou passar pra gerar. Você vai beber, vai chorar. Chama. DJ Chico. Se prepara que hoje à noite eu vou poder, vou passar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Cadê o grito das sinceras aí? Só quem tá curtindo e não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima. Cadê o grito da torcida do Paysandu? O Paysandu ganhou mais uma na Série C. E quem bota fé que o Paysandu vai subir pra Série B, dá o grito. Cadê o grito da minha torcida do Remo? Só quem tá na Série B, bota a mãozinha pra cima. Só quem é do Remo, bota a mãozinha pra cima também. E vai passar a contagem assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Lá vai fogo, Remo. Vem com o dia. E aí, Xande sem freio? Ei, meu amigo Cleito, já estão aqui, ó. Eu vou chamar menina da segunda da discórdia. É aniversário da comandante. Eu vou chamar menina da segunda da discórdia. Eu vou chamar menina da segunda da discórdia. Eu vou chamar menina da segunda da discórdia. Bora dar de sal, bora dar de sal. Bora dar de sal, bora dar de sal. Começou o rock doido, a segunda tá formada. Com as meninas da discórdia é derrame de gelada. Onde ela chega, não tem pra ninguém, não são as meninas da discórdia fazendo agitação. O Gordo e o Dinha, a referência tá no ar. Com as meninas da Discord, o rock não pode parar. Não bate de frente que elas não perdoam, não. Debochada e afrontosa, essas meninas pressão. Mas como é que é? Mas como é que faz? Mas como é que é? Mas como é que faz? como é que faz? Bora no gingado, bora no caquiado. Bora no gingado, bora no caquiado. Com as meninas da discórdia é pressão pra todo lado. Sal e dali sal, sal e dali sal, sal e dali sal. É agora da tanga, agora macaco! Pega fogo, esse camarote! Aí, Geneta MT, esse é o DJ Paulinho. Bora sai da frente, bora sai da frente, bora sai da frente, bora. Bora, Léo Cadeirante! Da discórdia, o G5 do 40, você é o Rodrigo do Pix. É tudo diferente. Bora, Robert da CR! Assim, o papo, com a segunda da discórdia. E toma, toma, toma, toma, vai! Tá no camarote, eu tô bebendo com a vontade. Tá no camarote, eu tô bebendo com a vontade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Vai fogo! Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado. E aí, Douglas BH? Caqueado, que me engordo, tô na arioca. Tá na hora do caqueado, vai! Que me engordo, tô na arioca. Tá desviado, vai! Vai, moleque doido, mostra como é que faz. Vai, moleque doida, mostra como é que faz. Bora, vai! Mostra como é que é, mostra como é que faz. É muito caqueado, ó! Mostra como é que faz. Sal, sal, sal, faz cara de mal. Sal, sal, faz cara de mal. Bora no gingado, bora no caqueado. Bora no gingado, bora no caqueado. Pra lá. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e equipe manda chuva. E faz caqueado, faz caqueado. Bora minha CDC. Meu amigo Everton da CDC, ele também tá na área. O bagulho doido, doido Everton. Chama o teu vulgo malvadão. Godidinho, malvadão. Dinho gordo, malvadão. Godidinho, malvadão. DJ Hilde é o brabo, porra. Se for magrinho, eu me amarro no pique que eu passo mal. Que festa foi aquela ontem, hein? Eu passo mal, se for magrinho, eu me amarro. Explodiu, mano. Passo mal, naquele pique eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Cheguei da Al-Qaeda. Botou fogo no parquinho ontem. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, agora caqueado já. Ai, amigo Marcelo do grupo Vem-te Embora. E o meu parceiro empresário Matheus, o homem do açaí da Sete Esporte. Vai começar. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Seu par perfeito Leonardo Oliveira, o Bruno Verdeiro, você, o Igor Mendes. Bora coxinha agora, papai, agora, já! Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que... Olha quem tá na área, o compadre Paulinho. A referência em rock doido tá na área. Olha, compadre Paulinho! É agora! Alberto Martins, que eu me chamo Magrão! Eu consigo disfarçar! Arreta guarda! Me sinto por você ter! E aí? Você me chama pronto, vem usar! Se me liga, já quero te encontrar! És meu tudo, és meu bem querer! Nem o sol! Nem as estrelas! Virão. Isso! O seu olhar. Alô, Xavier, Júlio Ferreira. Não abraço pra você. Leonardo Oliveira, você, o Alanzini Coxinha. Meu parceiro Igor Mendes. Bruno Verdelho também tá na área. Aí, fome Coxinha. Aí, fome salgado. Witches, monsters, world swallow hard on this pill. La la la. Witches, zombies, world swallow hard still pill. La la la. Rodrigo Menezes, e aí Rodrigão, oh! E o Raul de tal também tá aqui curtindo o bagulho doido, bora maninho! Ele é novinho e já tem, ele é novinho e já tem, eu sei que tu tem, você vai me dar, eu sei que tu tem, você vai me dar. Rodrigo Josimar, tu tem 15 anos, o filho do Totônio, tu tem 15 anos, lá da quadra 7 do Riacho do Salário, você vai me dar. Um abraço aos amigos Jota, o Nico, o Júnior, o Vitinho, o nosso amigo Didi, o Júnior Bafo, o Elcio, o presidente da família, Roma na cabanagem, e a musa da família, Roma, tá todo mundo aí, ó. Então vai, já se arruma, porque mais tarde tem festa, e depois do rock, tu vai me dar pereira, e depois do rock, tu vai virar, tá batendo, vai, toma! Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. E a nossa amigalinha Queiroz. Querem é te... Diretamente de Curitiba. E ela falou: dou maior valor. E curtiu meu som do Pará. E aí, Pelé, ele é Riquelme agora. Talvez seja cedo para ti. Quem gosta é o vereador Pãozinho. Que a noite é música de letra do ar. Agora vai. Toda a coragem que eu preciso. Yeah. Pra dizer o quanto eu te amo. Tinha pressão. Então preste atenção. Eu vi primeira mão. Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até... Bora, Rodrigo Menezes! Oh, eu farei de tudo pra ver nesse rosto um sorriso. Verás o nosso casamento. Meu amigo Douglas BH. Tafa do Gol Pressão. O meu parceiro Euler do Ponte. O José, o Braza. O gerente Marcelo, meu amigo italiano. Bora pra cima! David Super. Nosso amigo Barack Multimarcas, o gerente Barro da América Multimarcas. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. O gordinho são foda, eles botam na pressão. Vai, vai, palva. Então fogo no baixo, então fogo no baixo, então fogo no baixo, então. E o meu parceiro Augusto Filho, pegando o homem da baladinha do Juruna. O Dini Gordo tá na área e o Rock. É Rodrigo. O Dini Gordo tá na área. Dini Gordo tá na área. Bate o bagulho. E aí, meu prefeito doteiro? É doido jogar a mão e dar de sal. Bora, Lua da Crocovip, ele é a primeira dama. Sal, sal. E o meu amigo Isaac também do Curió tá na área. Sal, sal, sal. E o meu parceiro Pituca da Ponta. Sal. Ele é dona Karine. O casal de um grau do Juruna já na área aqui comigo, maninho. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Bora, Pituca! Comandante Vlad, a família Baguari na área. Meu amigo Marcel, vixe, bora, bora, Marcel. Bora, bota nela, bota nela, bota nela. Fala, passarinho da família Pressão. E doida, ele é a primeira dama. Ele é da TF, você é o Ceará. O Bruno Brasil, o Padre Paulinho, Alberto Martins, o bicho magrão. Tá todo mundo na área, todo mundo na área. E a segunda da discórdia. Fica de quatro. O bagulho tá mil graus hoje aí, moleque. Fica de quatro. Comandante Natão, Macaco. Amigo Léo Cadeirante. Aniversário da Ingrid. Pega, pega, pega. E as meninas da discórdia estão em peso também aí, ó. Bora, Yasmin. Bora, Marcela. Tapadão. Tapadão. Tati, Merenguez também, juntinho com a Ingrid aí, ó. De traição. Um abraço. Hoje a noite é de traição. Se eu engravidar, a culpa é sua. E nosso amigo Natan, da família Dinheiro. Jogou na ele é a primeira dama. Você me engravidou pra mim. Olha meu amigo Alan Vitor, meu Deus do céu. Tirar tudo que... Ele, Dudu Beni. Quero nem saber. O meu amigo Carequinha Showman, DJ Dieguinho Showman, bora Vitor Pop. E o meu parceiro Patrick Lobo, o homem do aplicativo Rock Doido. Tu sabe que eu sou casado. Sei que você é casado. Olha a Nádia. Quero nem saber. Eu tô tá acompanhando o compadre Paulinho. Quer se envolver, olha, bora. Você é vagabundo e vagabundo não namora. Então... Você é vagabundo e vagabundo. E o meu parceiro Ripa. Explicar, é a volta do homem, meu irmão. Carlinhos Serrão, Wagner Malu, Slebe, a galera do Magazão, valeu! Ai, ai, ai, amor, é o show referência, com Godedinho pressão. Bora Godedinho, começa o caqueado, bora Godedinho, começa o caqueado. Pode preparar o foguete que a bomba vai... É muito caqueado, mano. Prepara o foguete que a bomba vai estourar, pode preparar o foguete. E aí, Bruno Verdeiro? Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com dia. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com dia. O Marlon da Império Cenária. Faz o caqueado, bora. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Fique parado, bora. Caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado, toma, toma. Bora, Raulinho, bora, Thiago Bocão. Caqueada, Dinho e Gordo já chegaram. É a dupla que tá na área aí, ó. Gordo já chegaram. Dança, dança, dança, dança. É muito caqueado, com Gordo e o Dinho. E o meu parceiro. Caqueado, com Gordo e o Dinho. Bora Pitbull, pega essa cachorra. Agora Léo! Pitbull, DJ o Tchau Brabo! Agora! Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega! Joga o anzol. Família Pixa tá na hora aí, ó! Joga o anzol, puxa o carretel. Ana Franklin, como é que... a Brena Raíssa, puxa, joga. A Pitcha, João Paulo, Bigodinho, Noene. Puxa, é a galera do roteiro, tá todo mundo obrigado pela moral. Olha, os cara... olha, temos copos personalizados. Olha os caras. O nosso amigo maluquinho no meio da galera aí, ó. Mas é vagabundo e vagabundo. Amigo André Carajás também tá na área. Vagabundo e vagabundo. Vem na companhia do Raul Sumano. Pra cá, pra lá. Um abraço do Chino. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. É rock doido. É agora, compadre Paulinho. Story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. É muito caqueado, mano. Dança, dança, Dinho. Gordo e Dinho pressão. No gigante, a pressão. Dançando no passo do Will Smith. Vai dançando no passo do Will Smith. Vai dançando no passo do Will Smith. Toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Vai fogo! Faz a dança da sapadão. Faz a dança da sapadão. Faz a dança da sapadão. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. O nosso amigo FP, o Ronald. E o Tim Maia, tá todo mundo aí, ó. Bora, Rodrigo do RP Lanche. E o filé da terra. O amigo Xande sem freio. Ele, o parceiro Cleio. É o brabo, boa. E agora a borrinha do Sevilha. É bola linquinha, é bola linquinha. Passa como da primeira vez. Aí, gente, é BMT. Esse é o DJ Paulinho. Em mim, a catabaca em mim, bola lentinha, é bola lentinha, é bola lentinha. Passa como da primeira vez. Então bota, bota, bota que eu vou sarar no seu pé. Então bota, bota, bota que eu vou sarar no seu pé. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. O peito alongado, cabelinho colorido. Oi, ele quer. E meu parceiro empresa com o Danilo do Ibiza. O peito na cintura e o cabelo. Ele também tá na área, bora Danilo. Pressão. As novinhas tão espertas, tão num golpe organizado. Elas querem só bandido e o DJ já tá ligado. É golpe, é golpe, é golpe organizado. É golpe, é golpe, é golpe organizado. E mano, e mano. E aí, Marcelo? Hoje é sexta, papai. Bora, meu gerente. Toma tua pizza, toma tua pizza, toma tua pizza, toma tua pizza. Aqui é o melô da sexta do Ponjo. Comigo, vem comigo. Eita, Marcelo, vem comigo. Olha italiano! O Dinho e Gordo já chegaram. E meu parceiro Everton da CDC também tá na área. Bora, Everton! Toma que cara! Representando a CDC! Comigo! Agora já! Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. E agora, e agora? E às vezes ela surta, me mandou embora de casa e me mandou morar. Segura! Amigo Eldo do Mal Falados, a Débora Bonequinha, hoje a volta, pai. O Alexandre Cavanhaque. Agora, Alexandre! Bora, João Felipe, bora, Alan Coxinha. Comandante Natão, o Macaco, o Gabrielzinho. Marca boa segunda da Discord, Pedro. Vai pra puta que pariu. E prepara que quarta-feira já tem ponte. E é na parte de dentro do ponte. Prepare suas emoções. Bora, meu gerente Marcelo. Dinho e Gordo vão estar na área. E aí, Ultra Breninho. Queria beijar na boca. É. Vida louca. E bebedeiras. Meu amigo Matheus. O homem do açaí da Sete Esporte. Olhares e gastar. Já inaugurou, pai. Sim. E é sucesso. Quem foi lá pra inauguração? Só queria viver a... Referência e pressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Aventuras não vividas. E aí, Pituca da Punta? E a dona Karine? Ficou, mas foi no teu olhar que eu sossegui. Juro encontrar. É do Remo, se diga essa vez. Caminho pra seguir. Foi só te olhar que o meu mundo parou. Só te iludir esse time. Minha vida. Só não. Mudou da noite pro dia. Cardinho Serrão. Oh, oh. O Wagner, o Kleber, a Malu. Mudou da noite pro dia. É doido, é? Oh, oh. Fala com a gente, tá? É série C, rapaz. O bonde das maravilhas. Dançam pra valer cada um dessas meninas. E a família Lobo vai estar em peso. E tá completando 2 anos, dia 16 de outubro. Vai ser rock doido. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Joga o anzol. Joga o anzol. Pra quem tá solteiro, joga o anzol. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Aniversário da Índia. O camarote tá pegando fogo. Felipe, o meu amigo Felipe falou, gordo. Tá na hora de botar pressão. E esse camarote vai explodir agora. Joga o anzol, só quem tá solteiro joga, joga o anzol. Bora, Boninho, joga o anzol e vai puxando o carretel. E aí, leva o cadeirante! Bora, moleque! Lá vai pressão, Boninho! Japa, CDs! DJ Ute é o brabo, porra! Depois joga na minha cara e faz. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa tomar conta. O meu amigo Paulo Vitor. Nossa hora. O da panelinha. Olha o Leonardo Oliveira, meu Deus do céu. Olha como esse desgraçado já tá, meu Deus do céu. Tá apaixonado? Tá apaixonado? Papá, vem curtir o gordinho que é rapidinho que passa. Vem... É o Braster, tá aí o Braster. Rapidinho que passa, vem curtir o gordinho que é rapidinho que passa. Tá apaixonado? Meu amigo Brás da série. Apaixonado? Ei, meu amigo, passa da série. Que é rapidinho que passa. Vem curtir o Gordidinho que é rapidinho. Lucas Maluquinho. Gordidinho que é rapidinho. Segura, Lucas. Ela já falou. E a equipe Manda Chuva também tá na área. Que vai de praia, de praia, de praia. Agora, Bismarck. Meu amor, ele fez um pedido. Não consegue esquecer. A sequência marcante, deixa que eu vou comandar ela. Também sofro longe de você. Nossa história de amor até parece em novela. É carequinha showman. É agora. Olha o mofre. Ando sozinha, tentando esconder. Caralho, mofre. A saudade que sinto só me faz lembrar você. Eu vejo tua boca, minha boca é tão bom. Vejo meu quarto escuro e a solidão vem me dizer pra não chorar, que ela vai trazer você. E nossos lábios vermelhos, ultra briguinha das bacanas. Aí, ó. Ele, meu parceiro Thiago Bocão, já confirmaram quarta do Ponte. Começa a quarta do Ponte. Quinta já tem Caribe. Sexta a gente volta pro Ponte. Sábado tem Mormaço. E domingo a gente volta pro Caribe Show. Eita, maninho. Equipe Sobital Joteiro na área. E o prefeito Joteiro tá aqui comigo. E aí, parceiro Luan, ele e a primeira dama. Ela está de volta. Falou que Vini está na área, mano. Manda. É o Luan da Coragão Vini está na área, maninho. Cara a cara com o sucesso. Agora vem mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Essa aqui é firme, ó. Quem gosta é o Everton da CDC. Carreira solo agora, é. Homem do açaí, moleque. Ele e o Felipe também estão na área, ó. CDC. Baby, você. Qual foi, Dodge? Vai atender os meus desejos. Tá morto, mano. Ah, amigo Black também da segunda Discord. Bora, Black! Por favor, não vá. Ai! Alô, Vido! Rock doido tá na área, mano. Agora! E o Leonardo de Vera daquele jeito. Eita, moleque doido! Eu quero sempre estar junto a você. Esse DJ que se destaca. E aí, Dinho Pração, esse conhece. O que eu sinto por você é forte. Não consigo mais me controlar. Os teus beijos me deixam. É foda essa menina. Dá uma vontade de te amar. Muito forte. Os teus sussurros me arrepiam com. Bora, Wallace. Só você sabe me. Valvizinho, mil graus, né, desgraçado. Esse amor me leva à loucura. Queria apanhar logo cedo, né, desgraçado. Vem viver, vem me amar. Fazer é bravo esse desgraçado aí. Só o vizinho. Amor, eu e você. Bora os virtuais, bora o Horace, bora o Lomi. Vou na área. Eu vou. Olha o meu parceiro Isaac também tá na área ali, ó. Declarar e o quê? Meu amor por agora, compadre. Você, galera da moto, vou te amar para sempre. Só você me faz sonhar ao teu. calma, não te afoga. Quero logo te amar. Pois é. Eu não vivo sem te ver. Sucesso. Cheiro me envolve, provo dos teus beijos que me fazem. Para José da Casa de Massagem. Nosso amor é lindo. Um abraço pra você do Gini Bressão. É. Curtindo. Curtindo o som do Águia de Fogo. Bora, outra menina das marcantes. É. O passarinho das balões. Águia de fogo, eu faço o S. Meu coração é GTR. Bora direto pro carrossel. Vamos lá, vamos lá. Ao vivo do Caribe Show. É a domingueira mais top de Belém. É aqui, ó. Gudo e Dinho Pressão. Vamos lá. Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Bora, banheiro. Você quer um homem que te faça mulher. A dupla pressão do Pará. Vem no meu colo, vem. Vem aqui, meu neném. Que hoje eu quero te dar. Amigo Vitor, o Vitor Lobo do DV Alimentos, lá de Marapani, tá na área. Eita, que o bagulho tá doido. Bora eu, Ledo Ponte. Para de se esconder, sabe que isso é bobagem. Você é meu parceiro. Me sabe que é de verdade. Ele é ao lado dos melhores. Que habita em meu coração. Ao lado da gerência. Não, não aguento mais sofrer. Já não sei mais como provar que é só você. Meu amigo Alan. Em meu sonho. E a Julie Ferreira. Seja de querer. E ficar comigo, me diz que vai me amar. E aí, beleza? Fiz essa canção, canto pra você voltar. É o Brasa, pai. Se pra mim, tem bem, já vem curtir. Eu sou da equipe, eu tenho seu lugar. Tá mais pra cinza isso aí, tá cinza, ó. Ai. A estalina dele era uma cinza, não era uma brasa. Leandrão, essa é do tempo do carrossel. Área da Sudã. Porto de Marés. Só pra quem curtiu essa época aqui, ó. Não quero nem saber, eu quero é curtir. Porque eu embalo aqui, não paro de dançar. Chega pra cá. Olha o Douglas BH, tá viajando o som, moleque. Porque o águia de fogo, esse som dá. Ele falou, sou velha guarda. Eles arrebentam e fazem a festa. A galera gosta e dá valor. Mandam só as balas e o povão agitam. DJs, LC, Juninho, são os... E o nosso patrão Demar Gonçalves já tá no camarote do Rock 2. Ah, ei, meu patrão Demar! Meu grande amor, sou louca por você. Como não sei viver. Bora pra cima, pai. Estou a te esperar, vem logo me amar. E aí? Tento ter você. Te amo demais, só você me faz feliz. Meu amor me faz bem. Só para te ver, és dona do meu coração. marcaram época. E essa sequência é muito firme, ó. Agora. Meus pés não tocam mais o chão. Meus olhos não veem a minha direção. Da minha boca saem coisas sem sentido. Você era o meu farol e hoje estou perdido. Sofrimento vem à noite sem dor. Somente o sono ameniza minha dor. Mas e depois, quando o dia clarear, quero viver do teu sonho e olhar. Eu corro pro mar pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre os soluços do meu choro, virador por vídeo, gosto. Os teus braços é o meu lugar. Contemplar as estrelas, minha solidão. Aperta forte o peito, é mais que uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você mudar. Permaneço sem a força, sem luz, sem luz. Edu Gonçalves. Alô, Edu. Agora, papai. Quando você passou por mim, me deixou muito... Você é muito velha guarda. Não pude imaginar que irias me notar. Se diga. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. Meu amigo Cavanhaque, ele, o Helder e a Débora Bonequinha. O que sofreu o casal que mais já separou e voltou nos últimos anos. Olhar. Eu só tenho medo de um dia esse cara se matar, mano. Essa de gastar, deixa ele, mano. Venha me fazer feliz. Só foda ele tá em depressão, ele. Meu olhar. Ele é na fita dessa desgraçada aí. Que eu sinto forte. É amor, desejo e paixão. Débora Bonequinha. Tudo do meu coração. Primeira dama do Helder. De meu grande amor. O que sofri o tempo. Eita porra! Esqueci o que passou quando vi você. Para meu parceiro Blake, agora Blake! Vai, vai, vai! Já! Essa é do tempo do Raulinho, ele falou. Thiago Bocão. Eita, que o bagulho tá doido. E aí, poucas ideias. E agora, papai? Estou pensando em ti, mas você... O Luan da Crocovic falou. Essa sequência tem que tirar o chapéu. Se meu amor volte pra mim. Bora, exagero. Faço o que preciso, sou. E o quê? Até te peço, por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te... Olha, amanhã é aniversário do meu amigo Pituca da Ponta. E a dona Karine tá preparando uma surpresa pra ele. Filha da Terra, você ou o Ceará? Meu bicho é magrão, Alberto Machista. Bora, bora! Japa Gravações CDs. O ano era 2007. Quem tava lá no carrossel? Gordo e Dinho Pressão. Vivendo tudo e mais um pouco pra chegar até aqui. Bora lá, Maninho! Lembra daquele amor que te dei? Hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como DJ Dieguinho Showman falou. Você me deixou só outra. Os caras são muita onda. Teve dor. Eles são referência do que faz. Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome e meu peito guardei como uma prova desse amor. Motora Paulinho! Oh, oh, oh, vai vem do mar. Vai, vai! Vou te procurar. Dizer que é bom te amar. Ah, lá vem ela! Rocha Nádia. Ana Maria Braga Paraense. Bora, vamos dançar. E aí, como é que é, Caribe Show? Vai. Primeira vez que o amor se entrega aqui. E aí, passarinho da família Pressão. Você me entende que sou eu. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira. Que nenhum outro amor no meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Fala, Gordinho! Já não sei o que o coração tá dizendo. O coração inocente, o coração que tanto te amou. Sabe que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro os beijos que vivi. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração batido. Foi no lava-naves como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio, e no lava-naves o amor surgiu. Entenda esse clima que rolou um beijo. Bora, Boninho! 3, 2, 1... Compadre Paulinho falou: a Nádia na onda do Rei Rô. Let's go! Bora, Nádia! Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer. Eu lembro de um pra me conquistar, lembro de quando me chamou para dançar. Meu amigo Sirlan da Top Smart. Ei, Sirlan. A sequência esmagadora que o pai Vini falou. Já! Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se algum... Olha o Breno Brasil sofrendo, mano. Te fiz sofrer. Foi loucura da paixão. Foi... Ele só lembra daquela lá de Sadino, ele falou. A sua estupidez já não te deixa ver. Você nasceu pra mim. Eu preciso de você. Porque só lembro da Ruivinha que ele falou, não dá em nada, ele falou. Separar você de mim, porque eu não vou deixar. Quem será? O Dinho vai tocar uma agora aqui. Se vocês gostarem, é pra dar um gritinho. 3, 2, 1, agora! Já, já, já! Aqui quem gosta é meu amigo Leonardo Oliveira. Alô, Pãozinho! Let's go! Não me ligue mais, me deixa aqui, a dor vai passar. É Ademar Gonçalves. E meu amor por você. Bora pra cima! Segura, garoto! Foi bom. Dia 11 e 12 de setembro, que passou, o sul do Brasil. Que pena, amor, que tudo acaba. Tô chegando, Santa Catarina. Mas fico aqui pensando. Alô, Mauro! E nos momentos. Se liga aí, ó! Esqueço, ao som, é o Mauro, ótimo. Japa doido? Não. Banda Os Brothers. Não me ligue mais. Me deixa que a dor vai passar. E o meu amor por você acabar. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho.